Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. So you can go and take that little piece of shit with you. Yeah, I'm at a baseball, trying to go. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Acesse targetw.com, referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Target Radio. Baby, hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Excelente segunda-feira, 2 de julho de 2012. Início de mais uma semana que será perfeita pra você. Claro, aqui na Target. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the greatest network. E acompanhamos o Pop Hits da manhã com os 5 sons mais votados no portal Target da W.com, a referência para o mundo. E na manhã de segunda, número 1 no Pop Hits, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Segundo lugar para Rihanna, Where Have You Been? No posto de número 3, Katy Perry, Wide Awake. O quarto som mais votado na manhã foi Titanium, com David Guetta and Sia. E no posto de número 5, Maroon 5 and Wiz Khalifa, Hey Fun. E pra tarde, tudo pode mudar. Participe no portal. Afinal, é você que manda por aqui, baby. TargetW.com. Aproveite para se ligar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de segunda, recebe um beijo carinhoso a Cláudia Ferreira Mendes, que é de Porto União, Santa Catarina. E tá a fim de ouvir som de Justin Timberlake, Rock Your Body, que rola agora, relembrando aqui no Pop Hits. Até já, baby!